Vamos ouvir agora Miriam Makeba. A luta continua. Na sequência, Tica Moreno é entrevistada pelo Cursinho Livre da Norte, do programa Indisciplina. E para terminar o programa de hoje, Elas por Elas, Obirim Trio. My people, open your eyes and answer the call of the drum. Freely, more freely, boom. Samora Mashe, Samora Mashe has come. Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Frelimo, Frelimo, Samora Mashe, Samora Mashe has won. Mozambique, a luta continua. Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte, eu convidei a Tica Moreno, militante da Marcha Mundial das Mulheres, para jogar um olhar crítico sobre essas tentativas de cooptação e até mesmo de maquiagem lilás por parte de empresas, governos e outros atores. Tica, bem-vinda. A história do 8 de março é muito bonita, é muito forte, né? Eu fico sempre impressionada, todo 8 de março, quando a gente retoma essa história, eu fico sempre impressionada com a capacidade que as mulheres tiveram naquela época, as mulheres socialistas, de se organizar, se articular, sem internet, né? Então, é uma história de muita força, é uma história que tem a ver justamente com o processo de organização da classe trabalhadora, né? Das mulheres da classe trabalhadora, numa perspectiva de transformação do mundo, né? Numa perspectiva revolucionária, porque elas estavam ali enfrentando o capitalismo, enfrentando a exploração e, de fato, construindo força, né, para essa transformação. Então, a gente pensa, a quem interessa apagar essa história? A quem quer continuar nesse sistema capitalista, patriarcal e racista, né? É muito evidente como a gente vê, assim, historicamente, inclusive desde os anos 70 mesmo, quando o feminismo em várias partes do mundo retomou, né, uma força, a gente vê organizações internacionais de vários tipos, desde a ONU até outras, tentando tirar a força e o poder dessa história do 8 de março. E daí, quando eu falo a força e o poder, eu falo justamente dessa capacidade de organização para construir força, para transformar a sociedade inteira. Ou seja, desde o começo do 8 de março, as mulheres socialistas, elas estavam dizendo que ou a igualdade era para todas as mulheres, para as mulheres da classe trabalhadora, ou não era igualdade. Então, rompendo, inclusive, enfrentando um feminismo burguês, um feminismo que se mantém ali numa esfera, na esfera da elite, né, de tentar equiparar direitos sem questionar a dinâmica de exploração que sustenta esse sistema. E o que as feministas socialistas naquele momento, pela história do 8 de março, fizeram foi justamente questionar essas estruturas. Acho que, então, quem quer apagar essa história é quem quer um capitalismo mais inclusivo, né? E a gente sabe que no capitalismo a gente não cabe em todas as mulheres e não cabe igualdade. Então, por aí que eu penso nessa questão. Esse processo leva, de certa forma, ao que os movimentos sociais chamam de mercantilização das lutas. Você pode falar mais sobre o significado desse termo, especialmente para o feminismo? A mercantilização das lutas, né? A gente olha e vê isso acontecendo nesse momento que o neoliberalismo avança, transformando tudo em mercadoria mesmo, né? E a gente vê alguns exemplos bem evidentes de como as lutas sociais, e particularmente o feminismo, vão sendo transformados em mercadoria, quando grandes empresas, grandes meios de comunicação, começam a basear sua propaganda, suas iniciativas, sua aparição pública, né, em mensagens feministas. Inclusive, nesse meio das grandes empresas, assim, é cada vez mais evidente, né, que precisa ter isso, precisa ter um compromisso, uma consciência da marca, um compromisso da marca com a sociedade, para conseguir garantir os lucros. A gente tem visto isso com o feminismo, a gente tem visto isso com a luta LGBT, né? A gente tem visto isso também com as lutas do movimento negro e com o meio ambiente. A gente tem visto as empresas, né, que apresentam um capitalismo colorido. E aí, então, na aparência, na publicidade, eles enviam as mensagens retiradas das lutas concretas, né? Então são as mensagens de luta por respeito, por igualdade, por uma vida sem violência, por saúde, natureza, uma natureza saudável, né? Um meio ambiente limpo e tudo mais, e saudável, e transformam isso em lucro para eles. né, desconectam as mensagens políticas dos sujeitos políticos, né? Então é isso que é assim, essa essência dessa mercantilização das lutas, desse capitalismo colorido, transforma as mensagens e as reivindicações políticas em mercadoria que viram lucro para as próprias empresas. E fazem isso sem mudar nadinha de nada de todo o processo de produção. Então a gente vê empresas que têm sua base do lucro na exploração do trabalho, na destruição da natureza, fazendo propagandas como se fossem empresas super conscientes, amigas do meio ambiente, que respeita a diversidade, mas a gente sabe que o que gera o lucro, na verdade, para elas continua sendo a mesma exploração. E assim a gente chega naquilo que vocês na marcha chamam de maquiagem lilás, essa tentativa das empresas de se passarem como muito preocupadas com a igualdade de gênero. Você pode explicar um pouco melhor esse termo? Maquiagem lilás é justamente isso, né? Maquiagem lilás é quando as empresas passam uma maquiagem mesmo assim na sua apresentação pública, na sua marca, na sua imagem, uma maquiagem, a gente chama de lilás, porque lilás é a cor do feminismo, né? Então, como se fosse uma empresa amiga das mulheres, e assim vai tentando ampliar os seus lucros de sempre. Essa é uma expressão que vem, na verdade, do movimento ambientalista, um movimento ambientalista que fala desde o final dos 80, começo dos 90, sobre a maquiagem verde, né? Que tinha a ver com grandes empresas petroleiras, que destroem muito, né, o meio ambiente, impactam muito as condições de vida das pessoas, são grandes responsáveis, inclusive, pelas mudanças climáticas, e que começaram ali a desenvolver essas estratégias de fazer projeto social para proteger o meio ambiente. Então, numa lógica de que eu destruo aqui, num lado, e faço um projetinho social em outro canto e assim eu vou mostrando, né, no caso das empresas, mostrando uma imagem de uma empresa que faz bem ao meio ambiente, né, uma empresa que preza pela sustentabilidade. E a gente tem visto isso com muitas empresas relacionadas com as mulheres. Por exemplo, a gente, e de todos os ramos, tá, a gente pode ver empresas como a Avon, que agora está junto com a Natura, né, que é uma empresa que, bom, assim, todo mundo conhece alguém ou mesmo vende Avon, Natura. A gente sabe que tem um exército de mulheres trabalhadoras nessas empresas, que são as que vendem os produtos, são as que garantem, né, o lucro. E elas não são consideradas trabalhadoras, elas não têm nenhum vínculo, elas são consideradas consultoras de beleza, muitas se endividam, né? É uma situação bem, bem complexa e tão presente na nossa vida. E, ao mesmo tempo, a Avon faz propagandas e projetos de empoderamento das mulheres. O que a gente critica, assim, no movimento feminista é justamente que, às vezes, tem uns projetos que até podem ser interessantes. São projetos que melhoram a vida de 10, 20 mulheres, e que, no movimento popular, é o que a gente faz, né? A gente se organiza localmente para melhorar as condições de vida e articular isso com a luta. Aí a gente olha uma empresa grande que tem mais de 1 milhão de mulheres trabalhando sem direitos reconhecidos, na total precariedade, informalidade, e aí essa empresa que poderia garantir os direitos e as condições de vida de mais de 1 milhão de mulheres vai lá e faz 10 projetos com 10 mulheres, que dá 100 mulheres, né? E assim se apresenta como uma empresa feminista, chega a ser feminista, né? Então, é uma hipocrisia muito grande, né? Uma hipocrisia muito grande. E essa ideia mesmo da maquiagem lilás tem a ver com isso, com dar uma outra imagem que oculta o que está por trás. E o que está por trás continua sendo exploração, inclusive exploração de mulheres. É um pouco essa ideia, e essa é a nossa crítica, né? Do que significa essa maquiagem lilás nos dias de hoje. Nesse contexto, e pensando no momento que a gente está vivendo, por que então é tão importante retomar essa história do 8 de março, retomar a história da luta das mulheres? Eu acho que é importante a gente retomar essa história sempre, particularmente nesse momento que a gente está vivendo, porque quando a gente olha para a nossa situação, né, é fome, é gás caro, é não ter nada, nenhuma perspectiva de renda, essa vida totalmente instável e insegura que as mulheres estão vivendo, a gente precisa encontrar energia e força para se organizar e lutar contra essa situação, né? Não deixar que cada uma individualmente sofra isso e encontre seus próprios meios, porque é isso que o sistema quer, né? O sistema, esse neoliberalismo, que é cada um por si, a gente quer todas para transformação. Então, retomar essa história e ver como que as mulheres ali, por exemplo, no começo da Revolução Russa, naquela situação também de fome, numa situação de guerra, estavam lutando por pão e paz, e conseguiam assim tanta mobilização, tanta participação das mulheres, é super importante. É a gente conseguir ver também como que em todos os momentos assim mais críticos da história são as mulheres que vão lá, estão na linha de frente, são as mulheres que dizem chega, são as mulheres que passam, inclusive inventam, né, as formas de resistir e existir, né, nessa situação. Então eu acho que tem sempre essa retomada da história de luta das mulheres nesse momento de hoje, esse sentido, trazer nossa esperança, nossa convicção assim, de que só a luta muda a vida, né? E que as mulheres lutavam naquela época, a gente continua lutando agora com os desafios do nosso tempo. Cada tempo tem um desafio. Mas para mim, essa história dessas mulheres no começo ali do século passado é uma coisa muito inspiradora. Para finalizar, como fortalecer a resistência feminista sem cair em armadilhas que tentam reivindicar o feminismo, mas esvaziam ele de sentido? Para a gente não cair nessas armadilhas, né? A gente sempre aposta na organização das mulheres a partir de onde elas estão, na auto-organização das mulheres, nessa vinculação do que é o concreto da nossa vida, né? O que a gente precisa alterar na nossa vida com um projeto de transformação mais geral. O feminismo socialista, o feminismo de esquerda, o feminismo anticapitalista, o feminismo popular, a gente pode, enfim, dar vários nomes a esse feminismo ao qual eu me refiro, né? Mas sempre teve essa característica de estar muito vinculado com a auto-organização, então, das mulheres nos locais, né? E com essa construção de forças e com e alcançando cada vez mais mulheres para um processo organizativo mesmo, para construção de força na sociedade, para autogestão de processos econômicos, de equipamentos públicos. A gente, enfim, tem muito essa perspectiva da organização de base. E eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir fortalecer o feminismo, a resistência feminista e não cair nessas armadilhas. Porque os instrumentos das grandes empresas, dos grandes meios de comunicação, eles são realmente muito potentes, né? Chega no Facebook de todo mundo, na televisão de todo mundo, e é muito sistemático, né? Eles mandam as suas próprias mensagens o tempo todo. Então, o jeito para nós de fortalecer a nossa resistência feminista de base popular é apostar sempre nesse trabalho de organização, que é uma formiguinha, um formigueiro, né? De ir construindo permanentemente formigueiros cada vez maiores. A gente tem, inclusive, essa expressão no movimento feminista. Então, acho que também alertar para as armadilhas, né? A gente costuma dizer muito isso, assim, se vem uma mensagem política que parece ser muito legal, assim, muito, o empoderamento das mulheres, que é importante, né, empoderamento, autonomia e tal, mas que é uma coisa que é só individual, que não tem um coletivo de mulheres por trás, não tem essa perspectiva mais coletiva por trás, isso é em si uma armadilha, quando a mensagem política vem desvinculada de um sujeito, né, coletivo. Isso é uma armadilha e isso entra nas regras do jogo do neoliberalismo, né? O neoliberalismo faz isso com a gente, querendo que cada um se vire, quando a gente sabe que a gente precisa inclusive, acabar com essa situação do neoliberalismo, que é uma situação de exploração e de precariedade, e a gente só acaba com isso construindo outra forma de ser, outra forma de viver em coletivo, outra forma de viver em comum, construindo comunidade, né? Então, no feminismo, a gente aposta muito na construção do sujeito político coletivo, mulheres trabalhadoras. Uma armadilha, inclusive, que a gente vê é isso. É muito slogan feminista que não fala sobre trabalho. E a gente sabe que o trabalho é a base da nossa existência, o trabalho é a base da riqueza da sociedade, e a gente precisa colocar isso no centro da agenda. Então, quando a gente coloca o trabalho no centro da agenda, a gente já vê que grandes empresas ou até personalidades do feminismo já não topam muito, né? Então, a nossa aposta é construir mais força, mais organização, mais mulheres organizadas em cada lugar e articuladas nacionalmente, internacionalmente, para conseguir transformar esta sociedade. Muito obrigada, Tica. Lembrando a todes, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa.